crioulo cantando samba. Era coisa feia, esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca. Quem vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar de sua vida, diz o dito popular. Cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Nego jogando pernada, mesmo jogando rasteira, todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. E vai cuidar de sua vida, popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Nego falava de um banda, branco ficava cabreiro. Fica longe desse nego, que esse nego é feiticeiro. Hoje nego vai à missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba e já é babá de terreiro. E vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, diz o dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode. Laís Mann, meu querido amigo Ricardo Salmazo na percussão. Não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. A banca do Distinto. Pra que tanta pose, doutor? Billy Blanco. Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O infarto lhe pega, doutor, que acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o povo no alto e retira a escada. Mas fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto um pouquinho do maior é o tom do corpo final. Todo mundo é igual quando a vida termina, com terra por cima e na horizontal. Não fala com pobre, não dá mão a preto. Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. O infarto ele pega, doutor, e acaba essa banca. A vaidade é assim, põe o povo no alto e retira a escada. Mas fica por perto esperando sentada. Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Esperando sentada, mais cedo ou mais mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do corpo final. Todo mundo é igual quando a vida termina, com terra por cima e na horizontal. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do corpo final. Todo mundo é igual quando a vida termina, com terra por cima e na horizontal. É isso aí, doutor. Calma lá embaixo, ó. 7 palmos abaixo da terra. Querida amiga, Laísmão, um beijo. Saudade, saudade do Paulinho, Zanata, Dom Max. Saudade da galera em Curitiba. Agora mais uma. Curitibana, Thaís Morel. Nosso querido. Viva Beni Blanco. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo da canoa. Não virá. Segura o tombo que o vento aqui manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento aqui manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Quem nunca foi no sertão não sabe que coisa é gato. Quem nunca foi empregado não sabe que é patrão. Tu nunca usou um padrão, não pode ser jogador. Fora floreou, nunca entrou no jardim. Quem não canta igual a mim morre, não é cantador. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento aqui manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Quem é bom já nasce feito, quem quer se fazer não pode. Quem aprecia a pagode quer levar tudo direito. Quem ganha bem é prefeito, doutor é quem sabe ler. Pra quem que tá de cozer, cabelo que dá piolho. Quem tem os olhos anolho não é mole, ninguém não vê. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento aqui manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe o que é rimar. Quem nunca foi no quartel, nunca viu um reservista. Quem nunca foi um artista, nunca ganhou um troféu. Quem nunca serviu de réu, nunca pensou criminal. Quem não sabe comandar, não pode ser um tenente. Quem não canta igual a gente, é bom deixar de cantar. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Se eu quiser eu faço o vento soprar com velocidade. A lua pela metade, variar o firmamento. Burro, cavalo e jumento, tudo andar de avião. E potro sentir paixão, entregar todo carinho. Beija flor e passarinho cantando para o povão. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Nem um, nem tu, nem ninguém, tudo isso se justifica. Nem parte, nem vai, nem fica, nem fica, nem vai, nem vem. Nada vale, nada tem, tu e ela e eu. A fazemos que Deus deu, na vida tudo só corre. O homem nasce, vive e morre, na vida tudo perdeu. Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Segura o tombo da canoa, meu amor. E o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento é quem manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe que é rimar. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é rimar. Segura o tombo que o vento é quem manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe o que é rimar. Segura o tombo que o vento é quem manda pro, e quem nunca andou de canoa não sabe o que é rimar. Agora Mauei Moqueca de Siri avisa: não tem mais Mauê no Queimazóia, porque Queimazóia virou borracharia. Infelizmente, o Queimazóia virou borracharia. Matulão com Mauê. Lá vem um menino descendo, parecendo a ladeira, trazendo em seu matulão a inspiração. Lá vem um menino descendo, parecendo a ladeira, vai trazendo em seu matulão vai descendo a ladeira, vai correndo, pula, pula, sua luta pra comprar feijão. É todo dia só som, mesma coisa, a vida sofrida e já dá na mão. E quando bate sexta-feira, o menino corre lá para casa, pega um violão e transforma o seu lamento, a sua dor em uma cruzão. E vai descendo uma ladeira, vai correndo, pula, pula, sua luta pra comprar feijão. É todo dia só sol, a mesma coisa, a vida sofrida e já dá na mão. E quando bate sexta-feira, o menino corre logo para casa, pega um violão e transforma o seu lamento, a sua dor em uma cruzão. Descendo a ladeira, trazendo em seu matulão a inspiração. Vem um menino descendo, vai descendo a ladeira, trazendo em seu matulão a inspiração. E vai descendo a ladeira, vai correndo, pula, pula, sua luta pra comprar feijão. É todo dia só, só a mesma coisa, a vida sofrida e já dá na mão. E quando o batista pera, o menino corre logo para casa e pega um violão e transforma o seu lamento, a sua dor em uma canção. E vai descendo a ladeira, vai correndo, pula, pula, sua luta pra comprar feijão. É todo dia só sobe, uma coisa, a vida sofrida e já dá na mão. E quando bate sexta-feira, o menino corre logo para casa e pega um violão e transforma o seu lamento, a sua dor em uma canção. Agora, tia, no Moqueca de Siri, você não vale nada. 98.3 MHz, frequência modulada FM. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você brincou comigo e bagunçou a minha vida. E esse sofrimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo tentando te esquecer. Tendo era morrer, posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata e sua boca é de vampira. E um dia eu te tiro de vez do meu coração. Ai, não mais te quero, amor, não me dê ouvidos. Por favor, me perdoa, estou morrendo. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Yeah. promessas e promessas de fazer chover. Faltou cair, a água deve haver maneiras e maneiras de se controlar. Alto lá, parou. Defender bandeiras e bandeiras, depois debandar. Falou, valeu, meu chapa, vão nascer estrelas e estrelas para embaralhar seu sensor astral. Pra espantar o seu mal-olhado. Tá amarrado em nome do quadro. Pede golpe, bato a dente de ar. Repite de atabaque, a minha rima flutua. Ideias que faz ataques ao ser de alma obscura. Estão em toda parte, na mente não se mistura. E não entende a arte das entidades da rua. O nome de boca de sapo não vai encontrar. Carrega a puta na orelha pra me guardar. Folhas sagradas, faço uso pra me libertar. De uma sentença e disciplina que eu vou me guiar. Amarrado em nome do quadro. Rimas mandingas, cantiga pra espantar o seu mauaiá. Amarrado em nome do quadro. Pede coelho, carranca, ragamuffin, bato a dente de ar. Amarrado em nome do quadro. Rimas mandingas, cantiga pra espantar o seu mauaiá. Amarrado em nome do quadro. Pede coelho, carranca, ragamuffin, bato a dente de ar. Joga ética pros ares, sou moleque sinistro. Entrego meu suor, pelo que eu tenho visto. Só vai de maior a pior. A paciência curta, a ignorância tanta. Cê até mata um leão, mas não foge das antas. A rua cobra, e como cobra. Mas ajudar que é bom, ninguém ajuda. É foda, nas ruas desse mundo. Eu só quero andar, toda vez que eu dou um passo. O mundo sai do lugar. Buscar na sua própria vida a matéria-prima. Eu posso até cair, mas dou a volta por cima. Como a chamar na lenha, eu me inflamo e me consumo. O que eu toco vira luz, deixo o carvão e fumo. E canto. Eu luto e não me rendo, caio e não me vendo. Não recuo nem pensamento. Sigo o movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. Eu luto e não me rio, caio e não me vendo. Não recuo nem pensamento. Sigo o movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. Resistência cultural, papo de mulato, resistência cultural, papo de mulato, resistência cultural, papo de mulato, resistência cultural, papo de mulato, resistência cultural, papo de mulato, resistência cultural, papo de mulato, papo de mulato, papo de mulato, resistência cultural. Paladine. Olha, tu, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri de moqueca e moquecas de siri. E aqui na Rádio Campeche tem moqueca siri toda quinta-feira. Depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil, eu, Siri, vulgo Conrad Rose, tô aqui pra apresentar uma quebradeira, falar algumas besteiras e algumas verdades, tipo que o Deltan Dallagnol é um robô, que o Bolsonaro é um imbecil. E que o Batatinha, sambista baiano, morreu antes de ter o seu primeiro CD gravado. Antes disso, só vinil. Ele abriu o nosso programa, o Lado A, com um conselheiro. Depois veio Virgínia Rodrigues, uma música que fala sobre apropriação cultural dos brancos e também sobre fofoca. Vá cuidar da sua vida. Depois a querida Laís Mann, com uma orquestra formada pelo Gabriel Schwartz e o Trio Quintina. Essa orquestra, inclusive, envolve um grande amigo meu, Ricardo Salmazo. Um beijo, um abraço, muita saudade de você. E a Laís cantou A Banca do Distinto, de Billy Blanco. Aí veio Thaís Morel, Segura o Tombo da Canoa. Mauê, banda aqui da ilha, Matulão, gravado ao vivo. Tiê, Você Não Vale Nada. 5 a Seco, com a Orquestra de Câmara das Belas Artes, lá de São Paulo. Maneiras e Maneiras, Ocan, com 5 a Seco, disco novo aí, tá nas plataformas digitais. Aí o quadro Tá Amarrado, também lançamento. Marcelo D2 com Hélio Bentes e Siba, Resistência Cultural. E no fundo estamos ouvindo Bexiga 70, música de Matheus Aleluia, Deixa Gira Gira. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca com dois U's. E com quê? Quer mandar material? muquecasiri@gmail.com. Quer contratar para o seu evento? Sonorizar qualquer coisa? Espera telefônica, vinheta, jingle, trilha sonora, áudio para games, tudo, tudo. Projeto de som, de instalação, virtual, presencial, o escambau. Esse é o canal, arroba muquecasiri, só chamar. Vamos com essa quebradeira e abrir o lado B com mais Ilha, de Fulô. E depois Silvia Torres, Tem Que Saravá. Vim com paciência. Esse é o lado B. Vai começar. Vamos quebrar. Bexiga 70.

tento ser exemplo dado, malandragem. Vencedor da tua batalha, escolha o teu lado. Diz aí, playboy, qual que é? Qual lado teu que tu faz da vida, malandragem? Qual barato que é o teu? O ditado, eu nasci pobre, mas não nasci otário. Com que ir dizendo, mas estereotipado. Você pode ser o que quiser, sem carona na viagem, papo reto, sem mironga na bagagem. Com beleza e malandragem, saca meu compasso. Você pode ser, vai remar contra a maré. É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço. Levanta a cabeça, negão. Um dia de cada vez, um só pra cada um. E você pode ser o que quiser. Você pode ser pobre de maré. Agora, querida amiga Maite Correia, canta samba de Paty Diniz, da Maré. Chorei, sim, chorei muito de tristeza, porque foi naquela mesa que deixei a certidão. Junto dela também deixei minha portela, pois foi lá que entreguei meu coração. Ai, meu nego, esse ano teu enredo não vai ter o meu apego, já quebrei meu violão. Hoje canto, canto versos de aqui, mas não proibido esse seu amor bandido, fez gato e sapato comigo, me deixou sem evitar. Proibido esse seu amor bandido, já não mora mais comigo, vai buscar outro lugar. Naquela mesa que deixei a certidão, e junto dela também deixei minha portela, pois foi lá que entreguei meu coração. Ai, meu nego, esse ano teu enredo não vai ter o meu apego, já quebrei meu violão. Deixou sem evitar. Proibido esse seu amor bandido, já não mora mais comigo, vai buscar outro lugar. Proibido esse seu amor bandido, fez gato e sapato comigo, me deixou sem evitar. De sarro, rubro-negra como eu. Não entendi o enredo desse samba, amor. Como já todos nós. Desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subvenção do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão.

ânimo, mano. Pô, fala sério, eu dou 10, não quer, vai embora. Eu, hein? Mete o pé, né, não? É, tá estranhando. Saravá, paz e bem, meu comadre. Isso aí, valeu, Gabriel. Valeu, Catarina. Parabéns, Elisa. Agora, duas figurinhas carimbadas do Muqueca de Siri. De roda, de samba de roda da vida. Amarrom. Que girou, que gira, na roda da saia rendada, da moça que dança ciranda, ciranda da vida, que gira e faz girar. Roda ciranda, que gira, é na força do bom Santo Amaro, que é da purificação, que nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão, na rodilha, embaixo da talha, em cima do torso da negra, que ainda rebola nas curvas da vida da velha. Chegando mais uma vez ao final, a minha viagem estupefaciente através da música. No lado B do Moqueca de Siri ouvimos de fulô, forró de fulô nas redes, descobrindo aí Silvia Torres com Take Saravá. Essa música tem várias versões, pela rede você encontra, tem do Putumayo, tem várias versões. Aí Rincon, paciência com um papo reto chamado Ponta de Lança, Viva a cultura do MC Conversador Vini Santa Fé estreando Pauperrecido. Gostei muito do que eu ouvi desse maluco aqui. Maitê Correa cantando um samba de Paty Diniz. Paty com PH, com TH. PATH. Proibido. Um beijo, querida Maitê. Fazia tempo que a gente não tocava. Sandra de Sá, enredo do meu samba. Um samba funk lá do século passado, lá de trás. Uma experimentação muito massa. Música de Jorge Aragão. E dois encontros maravilhosos. Elisa Fernandes e Casuarina, Saravá Paz e Bem. E Alcione com Maria Bethânia, Roda Ciranda. Essa música vai especialmente para G Muniz, parceira que dividiu os vocais até bem pouco tempo. No fundo estamos ouvindo Bossa Cuca Nova com Roberto Menescal. Vou nessa. E tô indo mesmo. Arroba Muqueca Siri. Quinta tem mais. Saudações rubro-negras.